mas ao chegar a mulher, lá se lhe vai a garganta. Passas por mim a cantar as paixões que andas vivendo, mas não podes disfarçar que a cantar vais sofrendo. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Olha bem para os meus braços quando a teu lado passar. Meus braços fecham abraços, abraços que te vou dar. Das mentiras que disseste, fiz um bonito colar. Verdade, tu não quiseste o meu pescoço enfeitar. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Só me chamaste uma vez, eu fingi que não ouvia. O meu castigo é talvez chamar por ti noite e dia. À sombra daquela sombra que ia ficando mais fria, a neve do teu olhar no meu olhar derretia. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Ó Chico, como é que é? Vai ou não vai? Larilolé. Vai ou não vai?